se vielas, grotas e barracos, isso é favela. Onde o filho chora e a mãe não vê, não adianta correr. O ibope é foda quando o corpo se encontrar no chão. A gente vira escravo, a mídia é o patrão. Que é isso, onde vamos parar? Não vejo a hora dessa grande engrenagem estourar. Derramamento de sangue, a mãe que chora e clama por paz. Ora mais sente no peito que o filho saiu e não volta jamais. Mesmo quando consome, lembra do tempo que ele era criança, que na mesma favela ele brincava cheio de esperança. Não sabia que um dia o prato vazio pudesse matar, que pelo desespero de sua mãe cadeirante ele fosse roubar. Quis cobrar o que fizeram com ele com a mesma moeda. A educação negada, saúde escassa, humilhação na favela. Em busca de emprego, mas sem estudo não cola mais. Acha mais fácil um assalto, mesmo perigo que ele traz. Se esgotou de bater e as portas se fecharem pra ele, porque a cor que encandece sua pele é preto, mas também quer ter o seu direito. É preto, a humilhação fazendo efeito. É preto, se liga que um dia vai mudar. Toda bala tem um alvo, seja em qualquer lugar. É preto, mas também quer ter o seu direito. É preto, a humilhação fazendo efeito. É preto, se liga que um dia vai mudar. Toda bala tem um alvo, seja em qualquer lugar. É preto a cor do alvo da limpeza étnica, a origem, o bichain, fogem dos padrões de estética. É preto, o dedo pra digital no RG, porque aos 18 de idade não sabe ler e escrever. É o preto que mata, é o preto que morre, é o verme que rica, é o preto que se fode. 9mm no front, atrás da lupa, frustração, ação e vão. É outro preto no chão. É preto, o pulso, o pensamento algemado. É preto, soldado, manipulado do estado. Orgulho, cultura, tira da força, só não tira nossa força, mesmo a caminho da forca. Seja um arame, spray pique, um enxame pode pôr. Mas Van Damme é resistência, puro sangue. De coach ou de Mike, ocupando as vias. É preto o problema, cor da poesia. Mesmo que tire, atire, mesmo que exclua limite. Mesmo que role, que grite, agora é tarde, desiste. É preta cor do calibre de avirá, exaltada, escritos humildes. É preto, mas também quer ter o seu direito. É preto, a humilhação fazendo efeito. É preto, se liga que um dia vai.